Irmãos, eu quero ler as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versos 19 ao 23. Mateus 6, 19 ao 23. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado por essa oportunidade de compartilhar a palavra com a igreja do Guarani, com os irmãos que estão nos acompanhando, nossa igreja também, a igreja é uma só, em toda a terra, em toda a face da terra. Nós nos alegramos por termos um Deus que nos cuida, que nos sustenta, que nos provém, que é nosso Pai. E através dessa realidade, Pai, dessa revelação de paternidade que o Senhor nos dá, nós vencemos a ansiedade, a dificuldade, somos nutridos e somos preparados para viver, Pai, as dificuldades de vencermos as tribulações. A palavra diz que nós temos uma grande honra, grande amor de sermos feitos filhos através de Jesus. E nós queremos honrar, Pai, queremos agradecer ao Senhor, queremos ser obedientes ao Senhor, para que nossa postura, nosso procedimento seja condizente com essa condição que o Senhor nos deu, essa dádiva maravilhosa que o Senhor nos entregou. Queremos atender a tua palavra, responder com obediência à tua palavra, termos as nossas vidas, Pai, transformadas, sermos, Deus, luz onde quer que nós estejamos, e que nesse momento de meditação na palavra, nesse momento de compartilhar, o Senhor abra entendimento, que o Senhor me dê graça para falar as palavras que procedem do Senhor e abra os ouvidos para ouvir também a tua voz. Em nome de Jesus. Irmãos, os capítulos 5 a 7 de Mateus compõem o chamado Sermão do Monte, onde Jesus passa a ensinar como mestre. Jesus veio comunicar a palavra de Deus, e ele é a própria palavra de Deus. Ele é o próprio Verbo encarnado, conforme João afirma no primeiro capítulo do seu Evangelho. João 14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele partiu conosco essa sua natureza divina, ele se fez pão da vida. É interessante. Jesus também disse assim: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Então a gente vê aí pão e vê também água. E nessa parte que lemos do Evangelho de Mateus, nosso amado Senhor Jesus está dizendo a mim, está dizendo a você, como a nossa vida prática nos mostra que nós somos por dentro. Como isso reflete em nosso corpo, revelando o que há dentro da gente. Ele diz que aquilo que a gente considera mais precioso, ali a gente coloca o nosso coração. Nos recomendando uma vida prática de edificação lá no céu, assim que ele começa o texto. Para a gente edificar as coisas que são do alto, colocar nosso tesouro, nosso coração no céu. E após Jesus falar sobre o coração, ele fala também sobre os olhos. A gente pode perceber então que, segundo o texto, que os olhos são a vitrine do coração. Mas o que é o nosso coração? Biologicamente, a gente sabe que o nosso coração é um órgão bastante importante, né? O nosso órgão vital. A gente não tem como viver sem o coração. Nosso que bombeia, nosso sangue, que nos faz viver. E é a sede de tudo que nós somos. Às vezes é como um cofre, que nós vamos ajuntando aquilo que a gente considera precioso. E quando nós temos algo de muito valor, nós guardamos o lugar mais importante, né? O lugar que fica ali fácil para a gente proteger. Às vezes é como um cachorro que enterra o urso e fica ali guardando em volta, rosnando, fica bravo. E assim nós centralizamos também aquilo que nós julgamos de ser de riqueza. Frequentemente, quando a gente deseja comprar algo, adquirir algo importante para nós investimos nossa atenção, nosso pensamento, nosso esforço, nós dormimos, nós sonhamos com aquilo, nós construímos nossos planos antes de obtermos esse desejo e definitivamente colocamos nosso coração daquilo. E por consequência, nós vamos nos tornando parecidos com aquilo que nós levamos em consideração. A nossa mente, nossa psique, é tomada por pensamentos que se inclinam para aquilo que desperta o nosso coração. E é isso que Jesus está dizendo aqui nesses versos. Assim nós podemos temer a Deus, viver pelos ensinos do nosso Senhor, guardar a palavra e termos uma vida por meio do Espírito, o que nos faz homens espirituais, nos faz parecidos com Jesus, que considera, e ele diz, que o mais importante para ele era fazer a vontade do seu Pai. E assim que alimentando o nosso coração, alimentando a nossa alma, nós provamos das riquezas insondáveis de Cristo. Essa é uma das glórias da igreja. Você vai aprender mais sobre isso na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. E é assim que nós manifestamos uma vida entregue a Ele. Eu tive boas referências na vida, graças a Deus. Eu tenho um pai que me ajuda muito, que é uma referência, tem sido nos últimos dias dele aí uma bênção, bastante útil, frutificando no Senhor, um grande evangelista. Mas eu quero contar também sobre uma outra referência, meu avô Marino. Ele era um homem muito parecido com Jesus para mim. Ele não era um homem muito estudado, foi um homem da roça, um homem da mão grossa, um homem rude. E eles, meus familiares, meus tios, avós, seus primos, primos do meu avô, diziam que ele era muito muito bravo. E quando ele botava um negócio na cabeça, ele ia a fundo com aquilo, ele era muito nervoso, muito direito também com as coisas. E era muito bravo. Conta-se uma história uma vez que ele veio para Belo Horizonte e ele trabalhava com corretagem de imóveis. E uma vez alguém fez um negócio, um distrato com ele, um negócio muito legal, não cumpriu, não honrou com a palavra. E disse que ele levantou a pessoa e esfregou ela no muro de chapisco. Não sei se a história é bem assim, mas é alguma coisa assim. Mas o avô que eu conheci já era um homem mais manso, principalmente nos últimos dias da sua vida. Ele era um homem tratado por Deus. E a sua vida prática era uma vida de leitura, uma vida de oração. Ele tinha um hábito que nós em família consideramos muito interessante, que era ficar contemplando a natureza. E o interessante é que ele não ficava só contemplando a natureza, como o Senhor falava muito com ele. E as palavras que saíam da boca dele eram palavras resolutas, eram direções precisas. E aquilo nos chamou muita atenção, nos edificou bastante, porque ele meditava e ele contemplava o Senhor. Ele, de fato, era um homem que amava o Senhor. E assim como eu disse do meu pai, ele era um homem, foi um homem muito empenhado para a glória de Deus. E eu acho que é o que o Senhor quer de nós, né, irmãos? Nós precisamos ser tratados e na nova aliança nós somos feitos nova criatura em Jesus. Nós nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito para vivermos por meio do Senhor. E a palavra diz que Ele é o mediador dessa nova aliança. E na nossa antiga natureza, a antiga natureza já não tem domínio sobre nós. Porém, se agirmos conforme a nossa vontade natural, a nossa tendência é buscar somente aquilo que atende à nossa carne. E isso é um perigo, a gente viver fazendo a nossa vontade. Se nós pretendemos ter uma vida saudável, nós precisamos decidir comer bem. A vida demanda nutrição. Esse é o tema da minha mensagem. Se a gente come bem, tendo uma dieta moderada, nosso corpo responderá com saúde. A minha vida biológica, então, será imune. É mais preparado e difícil de ser abalado. É igual a que a gente vê agora sobre o Covid, né? A gente vê pessoas, muitos idosos morrendo, mas também vê pessoas com novas, jovens, falecendo, sendo acometidas pelo vírus e morrendo. Mas a gente vê pessoas que nem o sintoma apresentam. Eu vi um médico falando outro dia sobre a importância da alimentação. Ele não falou que a gente não pegaria o vírus, mas ele falou da importância do nosso organismo combater, vencer o vírus. Então, a alimentação, ela é parte preponderante da nossa vida. Mas se a gente come sem ordem, a gente come em excesso, preferindo o que não é de bom valor nutritivo, a nossa tendência é ficar doente. E assim o nosso corpo fica intoxicado. E aí nós necessitamos de mudar os nossos hábitos alimentares. Há mais ou menos, acho que uns 4 anos atrás, a gente perdeu a avó Thelminha, que é a avó da minha esposa, a avó paterna. Ela teve câncer no estômago e na época, no período que ela ficou internada, entre posto de saúde e hospital, A Carol, principalmente, o pai dela, começou a ler muitos assuntos a respeito de alimentação, sobre o câncer. E uma das coisas que a gente viu é que o açúcar é um combustível para o câncer. Faz com que as células se reproduzam mais rápido. E aquilo nos incentivou a mudar os nossos hábitos alimentares. Então, começamos a ter novas práticas. Então, nós cortamos o açúcar, nós cortamos o carboidrato, deixamos de tomar refrigerante, adotamos então alimentos de verdade para a nossa vida, para a nossa dieta. Nosso paladar foi mudando, né? Quando a gente comia ou bebia algo sem açúcar, no início era um pouco desconfortável, mas depois de um tempo, o nosso paladar, quando a gente comia um bombom, por exemplo, era muito doce, porque a gente já estava algum tempo sem comer açúcar. Mas a gente viu também que dava mais trabalho cozinhar, né? A comida estraga mais rápido, pois tem menos conservante. Ficava mais barato, de certa forma, porque a padaria, quem faz controle financeiro detalhado, vai ver que a padaria ela tem uma importância grande no orçamento. O sacolão, às vezes, nem tanto, mas aquele você tem que ir mais vezes. A comida perecível, ela é mais barata, mas ela é perecível, ela acaba mais rápido. Mas a gente também teve uma série de ganhos, né? A gente teve mais disposição para fazer esforço físico, para acordar. A gente sentiu que a gente adoecia menos, a gente viveu um bom período assim. Hoje abrimos algumas brechas, mas a nossa consciência ficou. E por isso nós precisamos também mudar a nossa prática de vida. Nós não só comemos com a boca, nós também alimentamos nossos ouvidos, alimentamos com nossos olhos. E a nossa vida relacional também é assim. Nosso relacionamento com as pessoas, com as coisas, o que a gente escolhe absorver de informação, tem coisa que faz muito mal. Tem coisas que deveriam ser abolidas para sempre. E eu queria ler lá em Filipenses 4, versículo 8, Paulo escreve à igreja as seguintes palavras. Filipenses 4, 8. Nós estamos bem acostumados com esse capítulo e com essa carta, né? Através dos estudos que nós já fizemos. E diz assim, Paulo: Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor. Se algum louvor existe, que isso ocupe o vosso pensamento. Mais do que uma recomendação, esse verso fala de uma necessidade que todo cristão tem, que é ocupar seus pensamentos somente com aquilo que glorifica o Senhor. Nós não podemos impedir o inimigo de colocar maus pensamentos em nossa mente, mas nós podemos repreender e não deixar que ele. A gente ora por isso e a gente não pode não deixar que esses pensamentos ocupem lugar na nossa mente. Há uma frase atribuída a Martin Lutero que diz assim: O passarinho pode até pousar em nossa cabeça, mas não pode fazer ninho. Veja bem o que disse Paulo em Filipenses. Tudo que é verdadeiro, respeitável, outra tradução diz honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, ocupe o vosso pensamento. Ocupe o vosso pensamento, é isso que ele está dizendo. Ele diz que são essas coisas, essas são as coisas que eu recomendo que vocês devem ocupar a mente de vocês. E é interessante que ele segue dizendo assim, no 9: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então ele diz sobre ocupar a mente e ele diz também sobre praticar. Nós vemos nos dias de hoje, é bastante comum crianças que são criadas pelos pais. Porque talvez sacrifício de pagar as contas, ou talvez para sustentar um confortável padrão de vida, não tem o pai e a mãe em casa, às vezes é criado pela avó. E são crianças, às vezes, crescendo habituadas a fazerem a própria vontade, tornando-se seres indisciplinados, sem instrução a respeito da vida, sobre os valores da vida. E além dessas debilidades, as crianças também são frágeis, suscetíveis a doenças. É grave a quantidade de adolescentes que fazem uso de medicamento, com disfunções dos mais variados tipos no, em seus organismos. Crianças e adolescentes que frequentam o psicólogo. Isso pode até ser comum hoje, mas não, a gente sabe que não é normal. Menos normal ainda dentro do povo de Deus. No âmbito da nossa psique, e quando nós falamos de psique, nós falamos da nossa mente, nós falamos da nossa vida, da alma, é assustador também que hajam pessoas que cresceram tão mal alimentadas. E isso também é uma realidade no meio cristão. Pessoas que vivem habituadas a não se alimentarem do alimento substancial, da palavra, da verdadeira comida. Pais perdendo seus filhos para as ofertas do mundo, pais criando seus filhos dentro de casa e não restringindo, não disciplinando seus filhos, pais que não são figuras de Deus, o pai, o verdadeiro pai. Ah, lá em casa, enquanto eu comia da comida dos meus pais, eu tinha que prestar conta para eles. Até o dia que eu saí de casa para a minha casa, né, no meu casamento, e aí esse vínculo umbilical de sustento foi rompido. E eu queria trazer rapidamente uma palavra aos pais, quem é pai e mãe. Pais, a responsabilidade de instrução a palavra do Senhor aos seus filhos é sua. Sabemos muito bem que a salvação ela é individual. Entretanto, o zelo com as coisas do Senhor é transmitido aos seus filhos por você. Não é você que coloca o prato na mesa? Você é também um canal que os nutre do Senhor. Você é referência dos seus filhos. O filho aprende a paternidade divina, ou deveria aprender a paternidade divina, a começar da sua casa, do seu pai. E hoje, irmãos, a gente vê os filhos gastando mais tempo lá do que cá, lá no mundo. A gente vê os meninos sendo tragados pela internet, pelo celular. E às vezes o pai diz assim, ou a mãe diz assim, ah, mas só fica no celular. Eu fico imaginando uma criança de 2 anos trabalhando e comprando um celular. Eu acho que isso não é bem possível. Alguém colocou o celular na mão deles. E se nós deixamos eles sem restrições, sem instrução, a tendência é que ela faça o que ela quer, que ela não tenha controle. Então, a minha palavra para você é reveja a sua postura como instrutor. A palavra diz que os filhos são herança. A palavra diz que os filhos são dádivas de Deus, são presentes de Deus. Mas o Senhor também diz que o Senhor que ele cobrará aquilo que ele dá. Eu quero incluir aqui a nutrição espiritual dos filhos como responsabilidade dos seus instrutores, dos seus pais. Os filhos dão testemunho dos pais que têm. Irmãos, você entende hoje o curso que o mundo está nos levando? Estamos sendo encantados, nosso coração é atraído para satisfazermos a nós mesmos. E quando nós fazemos isso, satisfazemos a nós mesmos, nós trazemos problema até para o nosso meio. No mundo, nós aprendemos a escolher não aquilo que nutre, mas o mundo quer nos dar sensações artificiais, sensações curtas, o bem-estar pessoal, o olhe para si mesmo. Existe, às vezes, até uma aparência consciente, aparência de piedade, aparência de que é bom, mas é substancialmente vazio. É igual a uma embalagem Nescau, que você vê no supermercado. Ela é bonita, vermelha, uma embalagem feita ali justamente para encantar. E ela é promovida como algo bom. Está escrito lá assim, contém 7 vitaminas. Mas eu e você sabemos muito bem que não serve. Nem sustagem. Está sendo retirado o que é verdadeiro, estou trocando aquilo que é verdadeiro pelas experiências carnais, pelos prazeres, pelo mais fácil. O que era para ser cacau não é cacau. Parece até melhor que cacau. Tem gente até que acha. É feito para enganar mesmo. Quantos de nós já não ouvimos assim na frase? Aproveita a vida, vai curtir a vida, siga o seu coração, você merece ser feliz. Estão propondo para a gente rever os princípios que o Senhor estabeleceu, que ele disse, se quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Disse também, se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Você precisa discernir espiritualmente, a palavra diz que as coisas do Espírito se discernem no Espírito. Precisa discernir espiritualmente aquilo que é do Senhor e decidir. Você precisa se decidir. A vida de Daniel, que escolheu não se contaminar com o manjar do rei ou as iguarias do rei, é a vida que a gente deve ter, é aquilo ali que a gente tem que tomar pra gente. E o que a decisão dele fez por ele? É, a palavra diz que ele ficou com aparência robusta, né? A aparência dele é mais forte, mais saudável. E a palavra também diz que o Senhor abençoou ele com ele e os amigos, que também seguiram a decisão dele. O Senhor abençoou eles com conhecimento e abençoou eles com inteligência. E eu vou seguir o mundo, irmãos? Siga o seu coração. A respeito do nosso coração, o que a Bíblia nos diz? Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Essa palavra está lá em Jeremias 17, 9 a 10. Até nisso dependemos do Senhor, irmãos. E é bem melhor no Senhor. É lindo poder confiar a minha vida ao meu Senhor, porque nele eu tenho descanso e paz. E essa é uma promessa maravilhosa para nós, nesses dias principalmente. Nós não precisamos ficar ansiosos. Nós temos Deus como Pai nos nutrindo. E é isso que a gente precisa tomar para nós. A palavra do Senhor precisa nos nutrir. A nossa alma precisa ser dominada e abastecida por aquilo que tem real valor. Precisa ser alimentada pelo que o Pai nos dá. Não podemos achar normal que o nosso relacionamento com Deus seja de, às vezes, de um dia. Que ouvir salmos, hinos, cânticos, leitura bíblica, oração, seja somente aos domingos, através de um irmão ou outro, do pastor, do irmão lá do louvor, ou de outra pessoa que tem mais facilidade de falar. Às vezes você até pensa assim, ah, não, mas eu não tenho só o domingo, eu tenho outros períodos do dia. Mas só alguns períodos do dia? E a gente não pode achar que uma vida sem jejum, sem oração, de intimidade, aquela que você vai para o seu quarto e rasga o seu coração para o Senhor e conta as suas dificuldades e confessa os seus pecados, não pode ser às vezes, irmãos. Isso é alimento, essas práticas. Eu gostaria de, numa próxima oportunidade, compartilhar com os irmãos sobre as disciplinas espirituais, sobre oração, sobre jejum, sobre adoração, sobre leitura bíblica, sobre comunhão com o corpo de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, precisamos de tomar decisões como Daniel tomou, e decisões após ter a certeza que é a vontade do Senhor. Nós precisamos estar alinhados com o Senhor. E o mundo do entretenimento, as séries, Netflix, os memes de YouTube, de Instagram, os hits internacionais, os nacionais, isso não pode fazer parte da nossa rotina diária ou semanal. A gente precisa posicionar o nosso coração naquilo que é do Senhor. E, do contrário, a gente não vai estar nutrido, não vai resistir aos dias maus que estão vindo. Tem uma palavra em Jeremias, diz assim o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Essa repreensão está lá no capítulo 6 do livro do profeta Jeremias. Veja, por exemplo, tem uma pessoa que não bebe água porque ela não gosta. Ela tem sede, ela bebe suco, bebe refrigerante, bebe pouca água. Então, por algum problema causado por esse hábito, por esse mau hábito, o médico recomenda ela ingerir de 2 a 3 litros por dia. Agora ela não gosta, mas ela tem que obedecer. E com o tempo dessa prática, com recomendação médica, porque ela sabe que se ela não continuar, ela vai ter algum problema, de ordem talvez renal, com o tempo ela vai aprendendo a gostar. E o corpo também vai mudando. O corpo dessa pessoa que não estava acostumada a beber água vai sendo restaurado em saúde. A nossa vida prática, o nosso procedimento vai revelando o que nós somos, da mesma maneira. Seremos saudáveis se aprendemos a nos alimentar do Senhor, a verdade, o pão da vida. Ou seremos acometidos de doença de aparência decadente se acostumarmos a seguir o nosso coração, fazermos as nossas vontades, que não nos dá vida eterna. Os nossos olhos despertarão para aquilo que nós temos guardado no nosso coração, pois que o nosso Senhor Jesus disse lá no primeiro verso que nós lemos, capítulo 6 de Mateus. E ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele diz isso lá em João 14. A Timóteo, Paulo diz assim: Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Essa palavra está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Então, irmãos, que o Senhor nos discipline a viver acostumados a ouvir sua voz, que nós não queiramos nada diferente disso. Nós devemos orar ao Senhor, pedir ao nosso Pai que nos conduza em nosso viver, nós devemos deixar de andar segundo os próprios olhos naturais, segundo os nossos ouvidos naturais, não usar a nossa língua de qualquer maneira, mas temos uma vida de temor. Eu gosto de sempre traduzir a palavra temor como considerar antes e maior que tudo. Eu não temo o meu inimigo porque eu sei que ele não é antes e não é maior que tudo. Meu Deus é maior que tudo. Eu tenho temor do Senhor, eu respeito antes e acima de todas as coisas o Senhor. Temor, considerar primeiro e acima de tudo. Essa, para mim, é o sentido. E o Senhor precisa ser prioridade, até que seja a única coisa das nossas vidas. O Senhor precisa ser a única coisa das nossas vidas, o mais importante. Como o Senhor adverte a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, né? Ele fala sobre o primeiro amor. Que o Senhor tem sido a primeira coisa nas nossas vidas? Ou eu vivo como se eu o encontrasse dentro do nosso salão de reunião, que nós estamos acostumados a chamar de igreja, domingo, ou só quando o pastor fala? Eu, você e qualquer outro homem nessa terra e mulher nessa terra, necessitamos de uma coisa muito importante: arrancar de nós a vontade carnal e ter uma vontade e uma vida de obediência. Nós precisamos de mudar o nosso estilo de vida para uma vida de obediência à voz do pastor. Pastor lá do Salmo 23, que não deixa faltar nada, que guia, que leva, que me faz deitar em pasto verdejante. Nós necessitamos da palavra que sai da boca de Deus, viver pela fé. Precisamos de nos alimentar e fazer a vontade do Pai, realizar a sua obra. Jesus diz isso, né? Minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para que tenhamos descanso e paz, irmãos. Não pense em você que você vai vencer a sua ansiedade assistindo os noticiários, lutando por uma causa política. O Senhor vai te usar se você tiver dele para dar. E é isso que eu quero, de certa forma, provocar os irmãos. Quero orar agora, para encerrar. Meu Deus, muito obrigado pelo teu Filho Jesus, que nos tornou participantes das riquezas insondáveis de Cristo. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que nos acompanham. Obrigado, Senhor, pela força que nós encontramos na igreja, na comunhão. Obrigado, Senhor, pelos meus pais, pela ministração da tua palavra, dado através da vida deles. Obrigado também pelo pastor Valtair e a Reni, pela liderança. Obrigado pelos irmãos, Deus, que nós podemos compartilhar a palavra. Obrigado por esses que têm, quando não podem estar juntos, têm acompanhado depois. Que os irmãos possam se sentir convocados, Deus, a ganhar do Senhor, a mudar a vida. E que juntos na comunhão nós possamos, cada um tem para dar, nos edificar, edificação mútua, que haja, Deus, resposta ao Senhor daquilo que cada um tem de dom para o serviço da igreja. Que não haja acomodação, Pai, mas que haja incômodo, que sejamos inconformados com o curso desse mundo, que não sejamos parecidos com o mundo, Pai. Eu te agradeço, te louvo pelo Senhor ministrar a nós, pelo Senhor nos dar a tua palavra, encher a nossa vida de louvor, pelo Senhor abrir os nossos olhos para contemplar as maravilhas que o Senhor tem feito. E nós cremos, nós entendemos, Pai, que o Senhor nos quer para o louvor da tua glória. Guarda Altair e Nini na viagem, guarda também o Lucas lá, guarda os irmãos, Deus, enfermos, em tratamento, que eles sejam curados. Guarda os irmãos ansiosos, Pai, aqueles que às vezes estão com dificuldade de viver, de praticar a tua palavra. Que a palavra que nós estudamos ontem, Pai, sobre a ansiedade, sobre a paternidade do Senhor, sobre o Senhor nos dar de vestir, de comer, possa ser realidade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos, por me deixar dividir aquilo que o Senhor põe em meu coração. E até amanhã, que sejamos mais cheios amanhã do que hoje. Amém?